Correção 139 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e altera Campinas. 7139 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reportará pronto, gol no 889. Chame torre 1 no 8, decimal 6 12. Santo Maia. 1604, centro Recife. 1 26, decimal 8 5. Alterne 1 33, decimal 6 5. 1 2685, alterna 1 3365, gol 1604. Salvador, boa noite, 3305, vai passar externo. 3305, cheque o trem, livre pouso mão no 0, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Mais travado, livre pouso na 10, tá? 3305. E o gol 889 está pronto para decolagem no ponto de espera da 10. Gente, mantém o ponto de espera no 889. Mantém. Call tower at 118.6. Solo Salvador, Oceanair 6313. Salvador Andes 587. Andes 587, go ahead. Salvador Oceanair 6313. Andes 587 requesting clearance to Sierra Alfa Eco Zulu. Roger, expect dial departure, standby for ATC clearance. Dial departure, standby for clearance. Andes 587. 889, ali mantenha no 0. Ali mantém 89. Oceanair 6313, saída prevista da El, lê da El, desaguarde para a cópia. Aguardando. Oceanair 305, solo aos 32, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, partente da Juliette. Livre à direita, Alfa, partente da Juliette. Fono 889, linha decola da 1-0, vento no 2-0 graus, cono 0 nasce. Livre decolagem, pista 1-0, voo 1-889. Táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o 07. Decolado aos 34, chão em controle 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite, 889. Candice 587, ready to copy. Copy, sir, go ahead. Candice 587, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 300, via upper Zulu 44 to Mike India Alpha, upper November 857, flight plan route. Dial departure, after dial Leda, after Leda, Aegis. Takeoff from runway 10, right turn, departure 119.35, squawk 5074, read back. Okay, clear, Alpha on the Sierra, 587. Salvador to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 300. Upper Zulu, sorry, upper Zulu 44. UN for November 857. Pio Papa Oscar Romeo, Flair Road. Departure Leda, transition Dael, perdón, departure Dael, transition Leda, direct to Eudes. Code 5004, frequency 121.9. Departure frequency 119.35, squawk 5074. Webjet 6747 no portão 6 para o posicionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Salvador, boa noite, Azul 4209, frente de informação Alfa 360 para cópia. Pronto, cópia. Frente número 3 para cópia. Ok, poderia apenas adiantar a saída russa, por gentileza? Da Eulê da Bridge. Graças. 587, departure frequency 119.35, squawk 5074. Okay, sir. Frequency 119.35, squawk 5074. Roger, read back correct, call ready for push and start. I would like to push the ground setup. And it's 587. 6313, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Do Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Elf, Leda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5075, coteja. Matheus, autorizado, Guarulhos 360, Upper Whisky 50, da Elf, Leda Eudes. É a subida, decola da 10, com curva direita, controle 119, aciona 5075. Cotejamento correto, chame para prospeccionamento. Entendi. Azul 4209, pronto para a cópia? Pronto, cópia 4209. Azul 4209, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5105, coteja. Azul autorizado, nível 360 para com fins, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Curva direita, controle 1935 e o transponder poderia repetir o retirando? Controle 1935, transponder 5105. 5105, ok. Apenas para confirmação, confere essa aerovia, nós não temos aqui mais a posição bridge nem a aerovia pelo Zulu 17 mais na nossa carta atualizada aqui de 2 de março. A saída aqui padronizada continua da Eule da Bridge pela Upper Zulu 16. Realmente a Upper Zulu 17 não existe mais. Tá ok então, o azul 4209. Xanero, 6313, feedback acionamento, gate 1. E aguarde o 6313. Você. 89, restrito nível 300. Restrito ao 300, voo 889. Torre, objeto 6747 com 140 a bordo, no meio de 3 horas e 40 na Galeão, pronto para o táxi. Pessoas a bordo? 140. Gente, 140 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia e Alfa, espera pronto, ponto espera, 6747. Salvador, muito boa noite, gol no 076, Sindal. 076, boa noite, identifique-se, sou 050, chegada a Mari. Identificou Mari 050 no 076. Jet 6747, pronto. Gente, chegando ao ponto de espera, a linha mantém, 6747. A linha mantém o 6747. Puxa, não é 6313, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Aqui é para o táxi, 6313. Descendo pro 110, passando 230. 4, boa noite, identifique, desça o 060, chegada a mão. 060, desce via mão, o 6224. A linha decola da 1-0, vento 090 graus com 8 nós. Linha decolagem, 6747. Decolado aos 44, chama controle 19 decimal 35, bom gol. 1935, o L6747, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o L6747, passando 1800 na Arbor, Calefa. Controle 1935. Perdão, desculpa. Controle Salvador, web 6747, passando 2200, Arbor Elefa. 6747, suba 340, vigilância. 340, vigilância, 6747. Xanem 313. Estamos com 15 a bordo, 410, Antena Galeão. Gente, 151 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Ok, passará a ponto de espera, 23. Do you want to do speed 2209? Speed 2209, Capital 09. 6224, uma indicada? Tá com 280 de indicada. Reduz a 250 nós. 250 reduzindo, 6224. Salvador, boa noite, é o trip 5515, na 6 mil da posição Conde, mantendo 40. 5-5 no 5, mantém a proa de Salvador, reporte descida. Ok, reporte Conde, vai manter proa de Salvador, 5-5 no 5. passando para a esfera, tá pronto, 6313. 6313, a linha decola da 10, vento 1, 0 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 10313. Web 6747, pode voar, ele é fada presente? Tivo. EFA 6747, muito obrigado. No 076, desça para 2000 pés, ajuste no 05, reporte estabilizado LS. 2000 com 1015, reportamento estabilizado, 10.96. 6.33. Reduza para 2009. 200, reduzindo 6224. Gal 019. Vector for space in turn right, heading 230, limit by localizer course. Right, heading 230, limit is localizer course, report 209. É 224, mantenha presente proa, vetor para sequenciamento. O seu limite é a magnética 080 de Simbra. Confirmo por 6224. 6224, mantenha presente proa. Proa 150, limitado pela magnética 080 do NDB Simbra. Mantém então 150, limitado 080 de Simbra, o 6224. 313, decolado 50, chave controle 19, sinal 35, tom voo. 35, obrigado, boa noite, 313. Salvador, boa noite, Oxana M3 ou 3, precisando 1200, se possível, vou de Israel ou Leda. Vou em Leda, 63 ou no 3. Obrigado, M3 ou 3. Gal 019, left turn, 200. Left heading 200, Portugal 09. 313, restrito nível 340. Canal 6313, restrito 340. Restrito 340, 6313. Webjet 6747, Recife, 26 decimal 0, alterne 125 decimal 45. 260, 2545, obrigado, Web 6747. Portugal 09, maybe descend 2000 feet. Descending 2000 feet, Greenwich 1015, Portugal 019. Descending 2000 feet, Greenwich 015, Portugal 09. Atingiu 060, 6224. 6224, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 pés, 6224. Portugal 019, left turn head 120, report established. Left heading 120, report established, LSX Sky 10. 6224, reassuma a navegação na proa de Duna. Proa de Duna, 6224. Uno 076 passando Duna, chame torre, Uno no 8, decimal 612. 86, a graça, senhor, até daqui a pouco. Other approach report goal 019 established localizer LS and 10. Clear the last approach, contact tower frequency 118 decimal 6, Portugal 019. Clear LS approach X-ray 1980, contact tower 118 decimal 6, support goal 09, so. 1076, agora meia milha para a serra, baixar a travada. 1076, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, livre pouso, 1076. Portower, boa noite, Portugal 09, establish localizer runway 10. Roger, Portugal 019, number 2 for landing, report outer marker. Portower marker, Portugal 09. Salvador, boa noite. O 35 no 5 está no ponto de alta descida. 55 no 5, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. A 2.000 no 0 no 5, ainda mantendo pro de Salvador. Foi na flor de pelo. Pelo para a chegada bom. Ok, na flor de pelo para a chegada bom. Salvador no 076. Prossiga. Poderia baixar um pouquinho só a iluminação do papinho? Tá um pouquinho alto aqui. Abaixamos. Muito obrigado, senhor. 1076. Cinema 224, isso é para 2.000 pés, autorizado LS, reportável. 2.000, LS autorizado, reportará 6224. Gente, mantém o ponto de espera, 4209.